23, 121, Lula Solo. 21, boa. 3560, cheque 3, livre pouso, 150 graus, 102. Base travou, autorizado o pouso, 90, tá 3560. Guarulhos. 164, Alfa Juliette, remoto 13. Alfa Juliette, remoto no 3, com 964. Salvador, Chiné, 635, 1.25. Quebec, você é para o final do 7, reporte. Reporte. 360, Jebezulu no 0, Pai, Umbar, Jebezulu 44, Pagog, decola pista no 0, curva direita, saída da Eltra, são ótimas. Controle 1 no 9, decimal 35, controle confirmando 120, decimal 8, cena 553. Por que você poderia informar a cota totalmente de novo, por exemplo? Sim, Guarulhos 360 autorizado, Chiné 613 no 5, veio Brasilu no 0, Pai, após direto um Bad, Brasilu 44, Pagog. Agora pistou no 0, curva direita, saída da L, transição ótima, Mike Oscar, Tango Vitor Alfa, controle 1, no, controle 1, 20, décima 8, assina 5563. Matheus, autorizado 360, decolada 190 com curva direita, Upperzulu 10, mais, um mais, Upperzulu 44, Pagog, Dael, Motiva, após nossa decolagem. Controle 1208, 5563, transponder, Oceané 63, 24. Falta puxa, né? Mano. Saludou, Chiné 6142, está autorizando Recife? Chiné 6142, Recife, 350, autorizando. Recola a pista no 0, curva esquerda, sai da Puca, transição Caju. Prossegue a pista no 7, controle 120, décima 8, aciona 5006. Autorizado, Recife 350, Pazulu 17, recola da 10, curva esquerda, Puca, Caju. 208, controle 5006, transforma. Fala, boa, 3. 560 de novo. 560, Alfa, importante da Juliette. Alfa, importante da Juliette. 090, postulante, fenômeno. Autorizado, puxa, portal, 393. Tá cobrando. É, mas 315, som. Salvador, boa tarde, papapapa, Eco Vitor Golf. Eco Vitor Golf, prossiga final da 7, reporte Golf. Para final. Brasiliense, Motor previsto 04, aguardando 350. Ok, aguardar o 350. Quebec CA, seu solo aos 29, de direita, o estacionário fica seria. Sinal, passar travado, Eco Vitor Golf. De pouso no 7, ventura 60 graus, 82. Golf. Torre Salvador, boa tarde. Papa Romeo Mike, Fox X-Ray, no ILS. Vai cruzando 2.600 pés. Ciente, continue a aproximação, Mike, Fox X-Ray, a autorização de pouso. Ciente, na sua escuta, Mike, Fox X-Ray. Vitor Golf, solo aos 3-2, compacte. 4-0, fixou. Ok, parte 5 autorizado, 180, táxi de retorno, liga à esquerda, parte 5, estacionar a frequência livre. Boa. Estão 3-1-3. 1-0-1-2-7, táxi via ingresso para o ponte terra 1-0, 18-9-5 lá, então 3-1-9-3. Aquilo é Aerostar, ok? Ok, então sim, a gente vai pousar na 1-0 mesmo? Afirmativo. Gente, ele me pouso. Prato. Gol 2017. Ele é eu. Confirmando o nível solicitado. 200. 200 Ilhéus, autorizado o 2017, decola pista no 0, curva direita, saída da El, transição coral. Controle 120.8, aciona 5045. Passou autorizado então, Lima 200, decola no 10, direita da El, coral, Golf 677, 208-5045, 208-17. Está correto, quanto puxa, o 2017. 17. Fox X-Ray, solo às 3-4, pela direita, chama 1-2-1 no 1 no solo. Mike Fox Sui, autorizado táxi Alfa Juliette, Badiuno Lima, Mike na Quebec, chama a torre novamente, 1895, para o cruzamento da pista do sexto. Torre, boa tarde, está 3193. 3193, está autorizado alinhar e decolar pistão 0, vento 1 no 30 graus, 102. Alinhar e decolar pistão 0, vento 3193. Mike Fox X-Ray, solo. 1-2-6, autorização para Natal. Da informação guerra. O Mike Fox X-Ray, que mandou vai para o tipo 5 para Aristan. Para se então voltar, será para aproximar a você, para seguir para o lugar do centro. Apenas para confirmar se prosseguiria para o hangar, porque o pátio estaria lotado. Então, se a gente não prosseguir para a área estratégica. O Gol 1-2-6, solto. Natal 370, autorizado. Vem 1-0, decola para o 0, curva esquerda. Sai da PUCA 311-BA. Controle 1-9, corrigindo. Controle 1-2-0-8, sendo 5544. Autorizado, cruzamento, táxi até não está, tentar sinalização. Sierra Lima. Sierra, November, Zulu, Whisky, Tubarão, meu, uma centena nível, 100, Plano Yankee, decola pista no 7, curva direita, sai da Coral, controle 120.8, aciona 5026. Autorizado pouso na 190.3154. Coral, controle 120.8, aciona 5026. Quando transponder, pego de autonomia e passo. Sim. Ouro 738, frequência 208, desça para 8. Acionamento, pronto, quase. Visual, vitória do pista, 105, autorizado, é volta pista no 7, curva direita, corredor axé, restrito no meu pé, está fora da barra, controle 120.8, aciona 5570. Filho Serra Lima, autorizado a acionar, chame táxi. Torre, Salvador, boa tarde, Chanel 6326, no ILS, ainda com trem em cima. 6326, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. Escuta. Trabalho. Autorizado táxi em Índia, ponte perdão no 02895, negão no 0111, Xenema 2, continua Xenema 142. Autorizado ponte perdão no 0, lá de 895, Xenema 2. Papai, meu Charlie, PV, autonomia. Vai táxi 2895, papai, meu Charlie. Continua pro táxi 2895. Salvador, Xanel 6315, para o posto, Xanel 6315, portão 4, autorizado, puxa o motor. Resposta para o táxi 63. Seu solo aos 44, viva direito, 121 no 1 no solo. Na hora, 3154. Alfa 3154, boa tarde. Alfa 3154, boa tarde. Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, 3154. Alfa 1256 para o Juliette, finalmente para o 01. Número 2, setor aguardo, 1256. Tem livre pouso, Xané? Agora é livre pouso, vento 150 graus, 8 mais. Pouso livre na pista 10, 6326. Sabe? 642, está pronto? Positivo, está pronto, 6142. Autorizado, 6142, ele é a matéria. Alinho até 6142. Você ainda, Quebec Eco, visual 125, tá autorizado. Recola a pista no 7, cor direito, corredor axé, restrito no meu pé até o faro da barra. Após, prossegue com o plano. Controle 120.8, aciona 5557. Serra Índia, Quebec Eco, autorizado 125, nível visual, decolando 17, curva direita, corredor axé, restrito 1 no meu pé até o faro da barra. Após, prossegue rota com plano, controle 20.8, aciona 5557. Controle 1208, PUB autonomia e o fato que se encontra, o Golf Charlie Bravo. Horas o pátio que se encontra? Atendido o pátio 5, funcionamento táxi 12895, Golf Charlie Bravo. 118.95. Solo, a CBLV 326 na Alfa, 326. 326 Alfa, reporta essa Juliette. É formato da Juliette. 150 graus, 89, 142. Livre decolagem iniciando no 06142. Dia. Fora de 20, Alcana Galhão. Autorizado táxi Índia, Ponte Fera, dono 02895, Quirengal 9011, Xalame 315. Ponte Fera, 12195, Quirengal 0111, Xalame 315. Lancha-me táxi, vou te alibrar. Já pronto para o táxi. Autorizado, o táxi chama para ingresso na pista 17. A Dael transição mod, cujo Dael Leda e Rodo. Dael Leda e Rodo, obrigado pelo. Mantém posição, portão previsto 01 na 33. Mantém posição, portão previsto 01 na 33. 1-2-5-6, solo assim que vem aplicar o pod via Índia, mesmo tá iniciando o táxi 304, autorizado push, bom ataque. Posso avianca de 04, autorizado o feedback do 1-2-5-6. Autorizado, chama para ingresso no 7. Charlie Bravo, mantém a posição. Clio 42, decolou 49, controle 119, decimal. Correção 120, decimal 8. 208, obrigado, 6142. Pronto. Autorizado 360 Galeão, decola pista no 0, curva direita, sede da El Ledirume, prossegue Upper November 857, está em Mouso. Controle 120.8, aciona 5052. Foi isso, pode ser, pode copiar, a gente toca o trouxe, foi autorizado Galeão, 660, jump 9857, saída da El, Leda e Rome, após o operador 857 é bolso. Um copiou o transponder e o controle. Transponder 5052, controle 120.8, corronomia 59, reporta pronto, push. 208, controle 5052, reporta pronto, push. 659, obrigado. Golf Charlie Bravo, autorizado ingresso esquerdo, reporte alinhado, pistão 7, pronto. Correção, vou te alivar, mantenha a posição, mantenha a posição. Mantenha, vou te alivar. O Delta Fox livre o pouso, Ventura 20 graus, 109, pista 17, check-train. Baixou, travou, tem nível pouso no 7, já cuidado da foto. Paulo Charlie decola aos 5-1, chama o controle 1-1-9, correção 120 no sinal 8. Controle 208, Romeu Charlie. Fox Solo 5-2 com a Pátio. Porque vai ultrapassar então, livra na última, ok? Livra na última esquerda, depois taxia de volta e chame pra cruzar a pista em frente ao estado, ok? Tem duas aeronaves aí que vão ter que aguardar. Seria possível fazer o backtrack e esperar o Papa Romero pra ingressar e o Filho Carlinho entrar na arquitetura? Tá negativo, porque eu vou ter que ter outro pouso já já, ok? Livra na última esquerda, depois taxia e chame pra cruzamento. Maravilha, já ligou que é na última, pra reportar para o cruzamento, vai pro outro lado. Novo Charlie Bravo, ingresso à esquerda, poste alinhado, pronto, no 7. Camarada, vamos. Patagô Romeu até a Yankee, já livrou o traco a 510. Próxima rotatória, visual com o campo. E para final do ano 7, reporte Yankee. Rotará 3 ligas. 63, 15, decola aos 53, controle 119, decimal, correção 120, decimal 8. 1208, o Oxan 63, 15, grátis, uma boa tarde. Charlie Bravo, alinhado em colagem livre, vem um turno 40 graus, 102. Torre Salvador, boa tarde, 1256, ponto de espera da 1-0. 1-256, autorizado, alinhado em colagem 1-0, vem um turno 40 graus, 102. Alinhado em colagem 1-0, 1-256. Fountain Charlie, Pátio, se encontra? Autorizado São Paulo, 430, perigo 110, decola da pista 1-0, primeira curva, corrigindo, decola da pista 1-7. Primeira curva à direita, da El Leda Mótica. 1935, aciona 5402. Controle 1-1935, transponder 5042. Primeira curva direita, cotejamento correto, estacionamento de táxi com a torre 118-5 POB. 06, ciente. 06, 5 horas de autonomia, ciente. Confirma. 406. Correção, azul 4065. Campinas, 320 autorizado, peso 10. Decola da 1-0, primeira curva direita, da El Leda Motiva. 1-1-9-3-5, aciona 5-0-3-3. Salvador, uma boa tarde. Oceanero 6321, autorização para Brasília. 2097, portão 7, autorizado, chama táxi. Comunicar, chegou 2097. Salvador, uma boa tarde. Oceanero 6321, autorização Brasília. 6321, Brasília autorizado, 360, terço 1-1-7, decola da pista 1-0, primeira curva direita. Agora, direto, 1-1-9-3-5, chama 5055. Gente, o Chanel 6321, autorizado Brasília, nível 360, decola da 10, primeira curva à direita, saída Arbor Elefa, Aperzulu 17, controle 1935 e o transponder 5055. Golo 256, decolou 56, controle 119, decisão 120, decisão 8. 208, 256. Aracaju, pronto, cópia? Negativo, prossiga na escuta. Autorizado Aracaju, 230, Golfo 677, decola da pista 1-0, primeira curva à esquerda, Puca, Jamo, Aracaju, controle 1-1-9-3-5, corrigindo 1-2-0-8, aciona 5-0-6-3. Obrigado pelo aeroporto Aracaju, decolou 230, pela Golfo 677, decola da 1-0, curva à esquerda, Puca, Jamo, Aracaju. Protegimento correto, chama push, gol no 884. Sim. Para o táxi, gol 2017. Está com 149 voado, 2h46, Salvador. Gol 2017, Salvador, confirma o resto. 149, 2h46. Cliente, táxi autorizado, gol 2017, quadro principal, Índia, ponto de espera da 10, 1-1-8-9-5, Senegal no 0-1-1. Ele tá com 4-0-18, passa 5 gol com 2-0-1-7, meio ótimo. Azul 4-0-6-5, chama o push. 1-0, gol 6-4. Azul 4-0-6-5, chama o push. Azul 4-0-6-5, após a passagem do Boeing da Gol, retaguarda, push pega autorizado, chama o ataque. Gol com 6-5, na espera push, chama 1-0. 1-6-5-9, portão 1-0 autorizado, chama táxi. Para o táxi, 1-6-5-9, falou 3567, Brasília autorizado, 340, perdo 1-7. Decola da pista 1-0, primeira curva à direita, saída, Arbor Elefa, 1-1-9-3-5, aciona 5-0-5-0. autorizado Brasília 340, pessoal 900, decola da 6, sua direita agora é Mestre, Sandra 567, cotejamento correto, chama para o especacionamento. Fala bom dia, voa no 732. Voa no 738, boa tarde, e Alfa, mantém antes da Taxi Juliette. Alfa, mantém antes da Taxi Juliette. Boa noite, boa tarde, Sente então, Charlie, acionamento autorizado, chama o táxi. Sim, 0123 padrão, 02 a bordo, parte 5, acionamento, traxo 2, 118, 9195. Tá igual 2097, pode esperar pronto. Sim, mantém a posição. Fiz o acordo na porta de passagem ali, mantém? Sim, tem um gol na final, pode ele passar ali. Poxa, vai passar na final ali, mantém, gol 2097. O que é? Inversionar, chama o táxi. Quem tá ali, o táxi chama pra ir verso no 7, é. Vou da Juliette, o 7-18, ciente, mantém antes da Juliette, previsto o portão 04. Sim, vai manter pro trânsito 04, tá aqui. Sete. Sou Salvador, o Papa Romeu, Céu, Juliette Serra. Dor, uma boa tarde. É o Oxaner 6321, na ponte 6, para pushback acionamento. 6321, portão 62, aguarda pushback acionamento. Na escuta, 6321. Taxi Golo 659 com 181 a bordo, tendo Florianópolis 4 horas e 9 de altura. Golo 659, prossegue taxi, parte principal, Índia Tonto, de espera da 10, chama 118, esse manual 5, QNH 10 no 1 como número 2 para o ponto de espera da 10, seguindo a Embraer da Azul, puxando o portão 01. Vai até o ponto de espera da 10 via Pate, Índia, continua pronto, 295. Que é o número 2, o número 1 é o Breda, o puxando o botão. Obrigado, excelente. Boa tarde. Tráfico contrário pro Anorte, no momento do farol seu ponto, pro Anorte, o mantendo 500 pés. Controle do terceiro. Estimativo, livre cruzar a final do 10, chama pra girar a base 17. Livre cruzar a final do 10 e cruzar a visão do barra para o 17. 2017, decolagem livre, 140 graus, 8 nós. Livre decolagem, 2017. Afirmo, está com 125 a bordo, 4 horas e 40, alternado Rio Irão Preto. Gente, o 465 a tua direita via Índia, ponto de espera da 90, chama 1-1-8-9-1, QNH 1-0 no 1. Bono 738, após companhia que livra a parte, Juliette, portão 4. Gente, após aeronave, companhia, parte Juliette, portão 04. Chanel 6321, meia dúzia, autorizado pushback, chama táxi. Vamos pro táxi, o Chanel 6321. Olá, Salvador, boa tarde, Bono 966. Bono 966, boa tarde, mantém antes da que foi Juliette. Antes da Juliette. Autorizado, tá? Chama para ingresso no 7. Hotel Juliette Serra, tirando base para 1 no 7 agora, no momento. Para embaixar a trama. Seja 7, autorizado por pouso 17, informe no solo controlado, 1, 40 graus 8 longe. Hotel 7, 20 no 7, decolou 06, controle 1, 20 decimal 8. Decola 06, controle 120 decimal 8. Afirmo, 07, corrigindo 10. Obrigado. O Charme 321, na escuta? Na escuta. Minha 321 tá falando operador de finger, mas agora? Então já tô, tirou, já tô iniciando o push. Tá ok, gente. Obrigado. Alô, se puder chegar um pouquinho mais pra frente aí, pra você tá entrando 4, hein? Fizendo uma boa, gol 659, continuará da 10 pronto, sentido azul na alinhamento de decolagem. Afirmativo, 0659, mantenha a posição. Salvador, passando meu céu, do meio do serra, controle, controle, controle, controle, controle, controle, controle, controle, controle, então, via pista 17, reporte alinhado e ponta cabeceira. Via pequena, via 17, que eu gostaria de fazer o espaço. O Uri fala para o Thiago, confia sua velocidade, Cruzeiro. Mas é 400 e pouco, né? 400. Ok, saiu aqui pra 1250, tava estranhando aqui, ok, Sente. 3 horas, alta uma minha perna, Cunha. Minha 321, pro táxi automático principal, Índia, ponto, espera, tá no 0118, 95, NH, no 011. Sente com 10111 na ajuste para o Sectaxi Apache Índia até o ponto 0 da 10, lá torre 11895, acho que é 6321. Faço check no equipamento, chama novamente, só a portadora. Então o Charlie para coordenação de saída, tem condição de apressar o mandado decolar imediato? Ok, afirmativo. Precisado em completar o táxi, decolagem imediata, se possível, para coordenar a saída com a pista 10. Posso Avianca, Juliette, portão 1 a 0. Posso Avianca, Juliette, portão 1 a 0. No 884, após o tráfego da Avianca, passar a retaguarda, autorizado o último ataque. Passa a Avianca, não precisa, passa a Avianca. Iniciando o impacto. Gente, livre. Mais máximo 1 minuto para decolagem. Aqui tu decola no tráfego 17, que vai mesma rota, mais alto, velocidade semelhante para evitar separação em voo em rota. Charlie decola os 11, chama o controle 120.18. 208, uma boa tarde. 4065 azul e decolar, 140 graus, 8 lanches. Oi, Salvador, muito boa tarde, esse é o NEMEA 314, passo externo, baixar travado. Ciente, continua a aproximação, guarde autorização de pouso, 6314. Boa, dá autorização de pouso, esse é o NEMEA 314. 4, vento 1, 40 graus. 8 nós, check trem, autorizado pouso pista 1-0. Vive pouso 1-0, baixo travado, 6-3-1-4. Azul 4-0-6-5, decola 1-2, controle 1-2-0-8. Controle 1-2-0-8, 4-0-6-5, deu. São Paulo autorizado, no meu pé, corrigindo 040 direto, Bunny Yankee, cancela e prossegue 1000 pés até a localidade. Decola da pista 17, primeira curva direita, aí está eu. Controle 119.35, aciona 0132. Frequência do controle 1208, câmbio. Mal 8, controle e cogito, POB e pátio. Pátio 5, 01. 09, correção, acionamento estático à torre, 118.95, essa é Delta Fox. O seu solo aos 1-4, chama o controle 1, posição solo 1-2-1, desce 1-1. 3-1-1, boa. 4-4-6-2, livre pouso, 1-6-0 graus, 8 lanches. Livre pouso, 4-4-6-2. Ok, o vídeo pra ver a chama da frente. Obrigado. Salve Salvador, muito boa tarde, chama a linha 3-1-4, visão 6-4. 3-1-4, boa tarde, Alfa Juliette, posição 0-6. Alfa Juliette, 0-6, chama a linha 3-1-4. Minha 327, Liels autorizado, 220, Golf 677. Decola da pista 1-0, primeira curva direita, saída da El Coral. Controle 11935, aciona 5115. Minha 327, chama para o espectacionamento. Gol autorizado, táxi, chama para ingresso no 7. 567 acionado para o táxi, é o B184-330 alternado Uberlândia. Alternativa? Terra Brava, Uniforme Lima. Terra Brava, Uniforme Lima. Ciente, aguarda um minuto para o táxi. Guarda. Salvo, Salvador, 4462, Libro. 4462, de Alfa, mantém-se da Juliette. Alfa, mantém-se da Juliette, azul 4462. Salvador. Decolar então, 1-0, bom, aqui é de manhã. Meta Fox autorizado em ingresso, esquerda, reporte alinhado no 7, pronto. Oceané 3-2-1, autorizado ingresso na 1-0, alinhar e manter. Uno, corrigindo, 3567, inicia táxi, informa o tráfego sentido contrário, ingressando via Juliette para o portão 06, tráfego da Avianca. Após o mesmo, prossegue táxi até o ponto de espera da 1-0, como número 2, seguindo o banho da Gol. Anuar 1295, QNH 1011. A gente vai até o 62 e aguardando o Avianca entre 62 e o 3. 567. Pressando a Juliette 612, a Chanel 6314. Gente. Decola 17, controle 120, décima 8. 08, obrigado. Posição do 4462. Já pronto. Fox de decolagem 17, vento 160 graus, 8 nós. Alterna Salvador. 1-884, à direita, via Índia, ponto de espera da 1-0, chama 1-1-8-9-5, QNH 1-0-1-1. 1-0-1-1 e ponto de espera 1-8-9-5, ponto de espera. 1-8-9-5, ponto de espera. 3567 até o ponto de espera da 1-0, quando lá, 1-1-8-9-5. Espera da 1-0, 2-9-5. Azul 4462, após o tráfego da Trump, livre o pátio, Juliette, portão 03. Para o tráfego da TAM, Juliette 53, azul 4462. Autorizado 2 Peba, ano meu pés, decola da pista no 7, primeira curva direita, corredora chefe, controle 119, decimal 35, aciona no transponder 0121. Controle 1208, na bata, POB 01, acionamento táxi, torre 118, decimal 5. Bom, 1884, autorizado, alinhar e manter, cabeceira 1-0. Autorizado, chame táxi. Boa tarde, está 3567.0 da 90, pronto. Sim, gente mantém a posição. Mantém. O meu ATR está chamado na bata, vai achar que está o ponto de perdão, certo? Ok, está livre, chama para ingresso. Para ingresso. Meia 321, decola os 21, controle 120 decimal 8. 120 decimal 8, 6384, vento 150 graus, 8 nós, livre decolagem. Está autorizado o ingresso, alinhar e decolar da 17, Romeu Alto Yankee, vento 150 graus, 8 9. Alinhar e decolar imediato. 3567 autorizado, alinhar e manter na 10. Alinhar e manter na 10, está 3567. Okay. 884, decola os 23, controle 120, decima 8. 208, boa. Batalhão é que decola os 23, controle 120, decimal 8. Os 23, 208, grato. 3567, livre decolar, 160 graus, 109.